12. A solidão de Dom Benvenu. Quase sempre, ao redor de um bisco, há um pequeno exército de sacerdotes, como jovens oficiais ao redor de seu general. A isso, esse encantador São Francisco de Sales chamava de padres fedelhos. Qualquer carreira tem aspirantes que rodeiam os que já terminaram. Não há poder que não tenha sua corte. Não existe fortuna que não seja lisonjeada. Os que desejam um futuro cômodo sempre se acercam de um presente esplêndido. Toda metrópole tem seu estado-maior. Todo bispo um pouco influente tem a seu lado sua patrulha de jovens querubins, seminaristas que vigiam e mantêm a boa ordem do Palácio Episcopal, atentos aos sorrisos de Sua Excelência. Agradar a um bispo é meio caminho andado para o subdiaconato. É preciso galgar novas posições. O apóstolo não deve deixar passar a oportunidade de tornar-se cônego. Assim como alhures existem respeitáveis toucas, na igreja há mitras veneráveis. São os bispos bem vistos na corte, ricos, dotados de rendas, hábeis, aceitos pela sociedade, sabendo, sem dúvida, rezar, mas sabendo também solicitar, pacientes nas salas de espera em favor de uma diocese, traços de união entre a sacristia e a diplomacia, mais vigários que sacerdotes, mais prelados que bispos. Feliz dos que se aproximam deles. Gozando de grande estima, fazem chover a seu redor, sobre os que são diligentes ou favorecidos, sobre toda essa juventude que sabe ser agradável, paróquias rendosas, vultosas prebendas, arquidiaconias, capelanias ou cargos diocesanos, à espera da dignidade episcopal. Se progridem, fazem progredir todos os satélites. É um verdadeiro sistema solar em marcha. Os reflexos de sua púrpura recaem sobre o seu séquito. Sua prosperidade se subdivide, para os que estão atrás dos bastidores, em pequenas e boas promoções. Quanto maior a diocese do amo, maiores as paróquias de seus alidos. E depois, lá está Roma. Um bispo que sabe tornar-se arcebispo, um arcebispo que chega a cardeal, leva-o como conclavista. Depois você está feito. Ganhará o seu palio, tornar-se auditor, camareiro, monsenhor, e de excelência para eminência é um passo. E de eminência para a santidade, só existe a fumaça de um escrutínio. Todo solideu pode sonhar com a tiara. Em nossos dias, o único homem que pode sistematicamente tornar-se rei é o padre. E que rei? O rei dos reis. Que sementeira de ambições é um seminário? Quantos desses corados acólitos, quantos desses jovens párocos têm sobre a cabeça o jarro de leite de Perrette? Como a ambição é facilmente tida como vocação, quem sabe até de boa fé, ou feliz dela, enganando-se a si própria. Dom Benvenu, humilde, pobre, reservado, não era contado entre as mitras de vulto. Isso facilmente se podia comprovar pela ausência completa de jovens sacerdotes a seu redor. Já vimos que em Paris não teve êxito algum. Nenhum futuro glorioso sorria a esse velho solitário. Nenhuma ambição se atrevia a brotar à sua sombra. Seus cônegos ou vigários gerais eram bons velhinhos, um pouco do povo, como ele, e como ele, confinados nessa diocese sem pretensões ao cardinalato, parecendo ao bispo que eles já estavam acabados e que ele chegara ao fim de sua carreira. Sentia-se tão claramente a impossibilidade de crescer a seu lado que, apenas saídos do seminário, os jovens sacerdotes ordenados por ele faziam-se recomendar aos arcebispos de Aix ou de Auch e iam-se o mais depressa possível. Enfim, repetimos, todos gostam de uma ajudazinha. Um santo que vive no caminho da abnegação é um vizinho perigoso. Poderia dar-se que ele lhe comunicasse, por contágio, um espírito de pobreza incurável. Uma ancilose nas articulações indispensáveis a quem quer subir. Enfim, mais espírito de renúncia do que se deseja. E é sabido como se foge a sarna de tal virtude. Daí provinha a solidão de Dom Benvenu. Vivemos numa sociedade sombria. Ter êxito. Eis o ensinamento destilado gota a gota pela corrupção que avança. Diga-se de passagem, não há nada mais odioso que o sucesso. Sua quase semelhança com o merecimento engana muito os homens. Para a multidão, êxito é o mesmo que superioridade. O sucesso, sósia do talento, infelizmente tem um ingênuo que nele crê facilmente. A história. Somente Juvenal e Tácito se puseram a salvo dessa credulidade. Hoje em dia, uma filosofia quase oficial entrou em intimidade com a história, vestindo-lhe a libré e fazendo-lhe o serviço de porteiro. Ser bem-sucedido, eis a teoria. Progresso supõe capacidade. Ganhar na loteria, eis o máximo da habilidade. Quem triunfa é bem visto. Tudo está em nascer com boa estrela. Tenham sorte que o resto virá depois. Sejam felizes que o mundo tê-los há como grandes. Fora 5 ou 6 exceções notáveis que constituem o brilho de todo um século, a admiração contemporânea é simples miopia. O que é simplesmente dourado passa por ouro puro. Ser o primeiro a chegar não constitui honra, a não ser que se chegue a ser alguma coisa. É o vulgar e velho Narciso adorando a própria imagem, aplaudindo a vulgaridade. Essas qualidades excepcionais que formaram Moisés, Ésquilo, Dante, Michelangelo ou Napoleão, a plebe confere de repente, por aclamação, a quem quer que consiga alguma coisa, seja lá o que for. Que um notário se torne deputado, que um pseudo Cornélio escreva Tirisates, que um eunuco venha possuir um harém, que um Produm venha acidentalmente a maior batalha de uma época, que um boticário invente solas de papelão para o exército de Saint-Premius e ganhe com esse papel vendido como couro 400 mil francos de renda, que um bufareiro se casando com uma usura faça dar à luz 7 a 8 milhões, dos quais ele é o pai e ela a mãe, que um pregador se torne bispo porque fala fanhoso, que o mordomo de algum palácio saia dele tão rico que o faça um ministro das finanças, não importa, os homens chamam a isso gênio, do mesmo modo que chamam de beleza a figura do Mosqueton e de majestade a estátua de Cláudio. Eles confundem com as constelações do espaço as estrelas que os pés dos patos deixam impressas no lodaçal.